Reaper Channel Brasil. Vocês que ouvem, já não me lembra onde. Talvez entre grandes solenes, num calcinado. First I need to learn to pronounce it. Num calcinado e pungitivo lugar que regamos de fúria. Estas, adoração, temor. Talvez no mínimo território aquado entre. Estado de graça. Com amor não se paga. amore, dado de graça, seriado. Amore, dado de graça, seriado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor, foge de cenários e a regulamentos vários. Eu te amo porque eu te amo bastante. Oh, demais ali. Eu te amo porque te amo bastante. Oh, demais ali. Porque amor não se troca.